Panorama Agrícola para 22 de novembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 22 de novembro de 2011, terça-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: azeite, vinho e amigo, melhor o antigo. Confira no programa de hoje uma dica sobre o milho verde. Extensionista recebe prêmio no Aquapesca Brasil. Na entrevista, a saúde das plantas. E no noticiário, a Assembleia Legislativa realiza hoje sessão especial em homenagem aos 20 anos da EPAGRE. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você deve estar acostumado a comer milho verde cozido ou assado na espiga, não é mesmo? Talvez como pamonha ou na forma de mingau. Mas que tal incluir milho verde em cremes e sopas como recheio e tempero? Ou como sobremesa, o milho verde pode ser utilizado em sorvete, bolo, pudim e outros doces. Lembra do picolé de milho verde da sua infância? É hora das notícias. Hoje, terça-feira, 22 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina promove uma sessão especial em homenagem aos 20 anos da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado de Santa Catarina. O deputado proponente dessa sessão especial em homenagem à EPAGRE é José Milton Schiffer. A sessão começa hoje às 7 da noite. O MDA e o INCRA já entregaram ou estão entregando 865 toneladas de calcário agrícola em 8 assentamentos dos municípios de Matos, Costa, Caçador e Calmon. A distribuição do calcário é para corrigir a acidez e aumentar a produtividade do solo. O produto deve beneficiar 142 famílias. A cessão do calcário é resultado de negociações entre a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA aqui no Estado, que assumiu os custos de transporte do calcário desde Almirante Tamandaré, no Paraná, onde é produzido, até a entrega nos centros comunitários dos assentamentos beneficiados nesses três municípios. As prefeituras de Matos, Costa, Caçador e Calmon levam o produto aos lotes dos assentados. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós vamos ouvir uma aula de fitossanidade ou saúde das plantas ou ainda o controle de doenças e pragas. A entrevistada é a professora Anne Lore Schroeder, do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, que na semana passada esteve aqui na EPAGRE, no Encontro Catarinense de Fitossanidade. Ela começa falando sobre a preocupação de manter as plantas sadias. A preocupação é manter as plantas sadias. Então, por isso que você faz o controle de pragas e doenças. Na parte de doença, você controla os fungos, as bactérias, os vírus, os nematóides, da parte de praga, todos os insetos que causam mal. A ideia melhor é não acabar com o inimigo natural, e sim manter o equilíbrio na lavoura. Esse é o básico. Quais são, em função das principais culturas em Santa Catarina, as principais pragas e doenças? Depende da cultura que você olhar. Por exemplo, na banana nós temos problema da cigatoca, nós temos o problema de pós-colheita, que é muito sério na banana, que é a antracnose. Depende da cultura que você olha, você tem tipos de doença e pragas. Maçã. A maçã depende também, mas a podridão do penicílio é importante no armazenamento. No campo tem outras. E tem geralmente tem 20, 30 doenças e 20, 30 pragas. E aí vai dependendo um pouco da região e de que parte que você está pensando naquele momento. Vale para hortaliças também e para grãos? Exatamente, porque você tem nas hortaliças, aí, por exemplo, se você olhar o tomate, o problema da alternária no tomate, ou a requeima do tomate, para fazer um monitoramento dessa doença para evitar os agrotóxicos, para diminuir o número de aplicações. Então, vai depender muito do que você está estudando. O que é melhor para o ser humano, consumir um tomate com pragas e doenças ou consumir um tomate cheio de agrotóxicos e sem pragas e doenças? Nenhum dos dois, porque você pode ter toxinas produzidas por fungos, tá? E você pode ter metabólitos causados por bactérias, então nenhum dos dois. Aí, o ideal é você consumir resíduos de químicos de agrotóxico minimamente possível, mas também não pode comer com pragas, porque a ideia de pode comer porque está doente, não. Algumas não tem problema. Algumas doenças você come normalmente. Você come algumas pêssego, por exemplo, com sarna do pessegueiro, você descasca e tudo bem. A banana, quando nós falamos que a banana está boa agora para comer, justamente quando ela começa a aparecer antracnose. Aquelas pintinhas na banana, não é sinal para nós que tá madura? Então, esse sinal, na verdade, é uma doença. E ela nos indica, agora a banana está no ponto. Ela aparece só naquele momento, na pós-colheita. Mas como você descasca, você não chega a ser afetado pelo que causa a doença. A professora Anne Lore Schroeder também fala sobre métodos de controle de pragas e doenças, métodos alternativos. Os métodos alternativos pode ser desde um controle biológico, pode ser um método de controle físico. Existem muitos métodos, inclusive, por exemplo, você separar desde o início uma boa semente. Uma semente sadia já te dá a diferença. Falou aqui no Panorama Agrícola a professora de fitossanidade Anne Lore Schroeder, engenheira agrônoma, que já trabalhou na IPAGRE e é professora da UFSC. No campo e na pós-colheita, no transporte e no armazenamento, por causa de pragas e doenças e também por causa do manuseio, no Brasil, dependendo da região e da cultura, chega-se a perder 40% da produção. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Recentemente aconteceu em Itajaí o Aquapesca Brasil, feira e simpósio internacional de aquicultura e pesca. E a extensionista da EPAGRE, Janaína Banvart, recebeu o prêmio de melhor trabalho apresentado na categoria Pesca Artesanal. O trabalho da Janaína foi desenvolvido durante seus 2 anos como extensionista de pesca e maricultura no município de Governador Celso Ramos. Como havia uma carência de dados sobre a pesca artesanal em Governador Celso Ramos, Janaína levantou informações técnicas, ambientais e socioeconômicas. Esse seu trabalho foi premiado. A pesca em Governador Celso Ramos é muito rica e apresenta diversas artes e tipos de embarcações. O setor é forte e gera muitos empregos e renda na região, destaca Janaína. Foram caracterizados os tipos de pesca e as espécies-alvo. Foi observada também toda a cadeia de processamento do pescado, bem como o modo de vida das famílias pescadoras e maricultoras de Governador Celso Ramos. Os dados finais estão sendo trabalhados para serem submetidos a uma revista científica. Informações de Janaína Banvart, oceanógrafa da IPAGRE, mestre em aquicultura, extensionista em aquicultura e pesca, premiada no Aquapesca Brasil, realizado recentemente em Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.